Latina.

meu bem, quem me dera nos altos montes andar ao sol todo dia, ai, cantar como a podia, beber água fresca lá pelas fontes, cantar como a podia, ai, andar ao sol todo dia. Eu nasci na reina, sou homem pequeno, sou como o vermelho, bem riso e moreno, coração da serra, não ama a cidade, sou da sua terra, senta à vontade. Eu nasci na beira, sou homem pequeno, sou como o grande, bem rijo e moreno, coração da serra, não ama a cidade, só na sua terra se senta à vontade. O que será desta minha vida sem o seu amor, sem o seu carinho? Eu vou sofrer por este mundo sem rumo, qual um passarinho quando perde o seu ninho. Não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você for, eu vou chorar a vida inteira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. As nossas brigas são coisa passageira. Se for, eu vou chorar a vida inteira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. As nossas brigas são coisa passageira. Não vai jogar nosso amor por terra, pois há tanto tempo que andei lembrar no meu peito uma esperança de um dia mais tarde com você me casar. Não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você for, chorar a vida inteira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. As nossas brigas são coisa passageira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você for, eu vou chorar a vida inteira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. As nossas brigas são coisa passageira. O que será nesta minha vida sem o seu amor, sem o seu carinho? Não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você for, eu vou chorar a vida inteira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. As nossas brigas são coisa passageira. Não vai jogar nosso amor por terra, pois há tanto tempo te andei lembrar no meu peito uma esperança de um dia mais tarde com você me casar. Está a ouvir Ouro e Platina. Nunca te pedirei que de mim sejas louco, nem que sigas meus passos, isso para mim é pouco. Para ti, a razão.